você chorou quando ouviu falar que eu tenho um novo amor e construí um novo lar. Suas lágrimas rolaram levemente, seu coração bateu descompassadamente. Hoje sei que chora de saudade, sinceridade estou vendo em seu olhar. Mas infelizmente agora é tarde, meu coração não tem espaço pra você ficar. Eu lhe avisei contra o perigo do desabrigo, fui seu amigo, fiz tudo pra lhe agradar. Onde se encontram as causadoras da intriga? Falsas amigas que só vivem pra caluniar. Meu coração não tem espaço, é pequenino. Põe a culpa no destino e não venhas me procurar. Você chorou quando ouviu falar. Amigo, e fiz tudo pra lhe agradar. Onde se encontram as causadoras da intriga? Falsas amigas que só vivem pra caluniar. Meu coração não tem espaço, é pequenino. Põe a culpa no destino.